sofridas. Nunca mais eu vou atrás da minha ex. Três promessas que ontem fiz, hoje quebrei. Bem que eu tentei, mas tô enchendo a cara e ligando.